Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança. Vocês, ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama. Mais uma vez, ah, não tira o doce da boca da sua criança. Ah, não tira o doce da boca de quem te ama. Tem alguém cansado aí? Então vamos embora, sacudir! Nosso amor fugir. Vem tomar um guaraná, bater um papujá na rua pra se distrair. Não invente compromisso, acho bom para com isso. Tem alguém que te quer, tem alguém que te quer. Não me responsabilizo, Brasília, hey! Sem você tudo é pequeno, tira um pé do chão, tira. Da sua criança, ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama. Ah, vem cá, não tira o doce da boca da sua criança. Ah, vem cá, não tira o doce da boca de quem te ama. Em Brasília, não se vá, que a gente é pá, nós somos céu e mar. Não deixa o nosso amor fugir. Vem tomar um guaraná, bater um papujá na rua pra se distrair. Não invente compromissos, acho bom parar com isso. Tem alguém que te quer, tem alguém que te quer. Não me responsabilizo, Brasília, bota o braço lá no céu. Tira o pé do chão, tira! Da sua criança.